solo. É o Gol 9065 para o táxi, POB 45, autonomia 3:45, alterna campo. Gol 9065, autorizado táxi Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, QNH 1092. Índia, ponto de espera 1895, 0065. Para o táxi azul 4144, 80 no POD, 2 horas e 40 de autonomia, alternando o galhão. Azul 4144, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1012. Autorizado Índia no até o ponto de espera 10, 2895. Então, 3145, autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, então 3145. Gol 1169, autorizado pushback acionamento, chamando pronto para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi, Gol 1169. Solo, são 3145, 3 horas e 45 de autonomia, 162 a bordo, alternativa Campinas para o táxi. TAN 3145, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, QNH1092. TAN 5, autorizado via Índia, ponto de espera da pista 10, torre 118.95, TAN 3145. Voo 1169 para o táxi, com 4 horas e 9 de autonomia, 131 a bordo, alterno Galeão. Gol 1169, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre 118.95, o QNH 10.12. Pátio Índia, 118.95, ponto de espera, 12.4, 1169. Solo Salvador, tá 3. Pega a TAN 3155, aguarde. Após o gol passar a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento. Solo Salvador, gol 1869, Livró, 34. Gol 1869, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1869. Da Juliette, voo 1869. Voo 1869, observe a aeronave da TAM, realizando pushback no portão 5, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 02. Ingresso a Juliette, portão 02, 1869. Solo, gol, moto 620, posição meia dúzia, pushback somente. Gol 1620, autorizado pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 620. On the ocean, 6210, runway back 810. Ocean Air 6210, clear taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha before Juliet, 6210. Para o táxi com 150 bordas, são 24 horas de hoje, alterno galeão. Da 3155, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio, Índia, no ponto de espera chame torre em 118.95, QNH 1012. Ocean Air 6210, clear the taxiway Juliet, gate 04. Roger, Juliet, descend 04, 6210. Fala Azul 4206, está na sua escuta. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, Azul 4206. Para o táxi do Gol 1620, está com 128 de POB, autonomia de 3 horas e 20, alterna Natal 1620. Gol 1620, autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1012. Autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da 10. A torre de executamento 5012, ajuste 1620. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4206, autorizado ingresso na Juliette, sua posição de número 03. Vai pro 03, Azul 4206. Salve Salvador, muito boa tarde, Trip 5364, Livrana Eco. Trip 5364, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, anda Juliette, 5364. Trip 5364, está reautorizado o ingresso na Juliette para o pátio 3. Reautorizado Juliette, pátio 3, 5364, boa tarde. from Quebec, India, join the main apron via taxiway India on your right, and after follow your taxi via main apron, after taxiway Lima, call me again on taxiway Lima, okay? Uniform Quebec, India, now you go ahead after turn right, passing behind the fingers in the main apron, after that to taxiway Lima, okay? Charlie Golf Uniform Quebec India, taxiway Mike and Quebec, contact tower 118.95. Solo 3 628, Livrance, escuta. Contact tower 118.95, Charlie Golf Uniform Quebec India. Tá 3628, autorizado táxi Alpha para o portão 06. Alpha para o 06, tá 3628. Alô, muito boa noite, o DP 491 ligou na pessoa. Trip 5491, autorizado táxi via Alfa. Juliette para o pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, 5491. Solo Salvador, voo 869, autorização de tráfego Brasília, nível 360. Voo 1869, informação em curso Tango, aguarde para cópia. Até que dá Tango, 869. Round Ocean 6201, information Tango. Ocean Air 6201, stand by for copy. Roger, stand by 6201. Salvador, muito boa tarde, Altan 319. Autorizado táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette. Azul 4206, Tango confere, número 3 para cópia. Tan 3190, autorizado ingresso na Juliette, seu portão de número 5. Portão 5, obrigado. Azul 1869, pronto para cópia? Oceanair 6201, ready to copy? Ready to copy now, Oceanair 6201. Oceanair 6201, cleared Galeão Airport, flight level 360, runway departure 10, Dael Leda, after bridge position, Upper Zulu 10, SMAP, direct Luft, after confirm your flight plan. Skulk 4, correction, Skulk 5414, Salvador approach 119.35. Okay, roger, clear flight level 360, just Bravo to Lima, via Upper Zulu 10 initially. Departure is IL, Leda, Breeze, departure 110, Skulk holding. Then look, Mati, moving to Barbacena, and Skulk holding 5414, 119.35, 201. Oceanair 6201, read back correct, report red for startup and pushback. Will do, Ocean 6201. Gol 1869, pronto para cópia? Escuta, prossiga. Gol 1869, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, saída Arbor, Elefa, Opezulo 10. Correção, Upzulu 17, segue conforme o plano de voo, aciona 5415, frequência do controle 199.35. Autorizado 360 para Brasília, decola 10 na Arbor, Elefa, após o intercepto Upzulu 17, 415, transponde 1935, controle, voo 1869. Voo 1869, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Salvador, Salvador, boa tarde, seu 35219, informação Tango para a vitória da Conquista. 35219, confirme o horário de decolagem? Ao 57, senhor. Ciente, aguarde, 35219. Aguardarei. Salvador, Gol 869, pushback, treinamento. Gol 869, autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Vou para o táxi, 869. Azul 4206, pronto para cópia? Azul 4206, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Caju, transponder 5422, frequência do controle 199.35. Azul 4206, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Solo Salvador, Gol 869 para o táxi, está com 193 a bordo, 3 horas e 50 até na cabina. Gol 869, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India, no ponto de espera chame torre em 198.95, o QNH 1013. Via 3, autorizado táxi India, ponto de espera 295, 869. Azul 4206, prossiga. Azul 4206, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. O GNL 6143, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6143.